Olá, galera! A festa vai começar. A equipe Bravo Sound chegou espantando a concorrência. Chegando com um som envolvente e a qualidade em primeiro lugar. Essa é a equipe Bravo Sound. Sinta a pressão. Solta só a batida dos graves. Eita porra. Solta os médios. Agora, os agudos. Vamos lá, Bravo Sound. Equipe Bravo Sound, dando um show de potência e qualidade. Alô, DJ Mariano! Pra cima! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr nas estrelas. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. É sucesso. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega, e eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr nas estrelas e a luz do luar. E a noite chega, e eu continuo só pensando em ti. Equipe Bravo Sound, a pressão automotiva do Pará. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, eu bem não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate,

chance. Minha vida não faz sentido sem você, corro o perigo. E te peço agora, por favor, desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido sem você, corro o perigo. E te peço agora, por favor, me perdoa, meu amor. Me perdoa, por favor. Equipe Bravo Sound. Se te afastar. falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Você sabe disso. Thank you.

Bravo Saldo. Dando um show de potência e qualidade. DJ Mariano e mais um New Set Live. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está?

fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Nunca mais, nunca mais. Souza, a referência em som automotivo no Pará. Distante a sofrer. Ai, eu pude perder. perceber os erros que eu fiz na vida. Só se dá valor em alguém quando a gente perde, querida. Ah, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. Só se dá valor em alguém quando a gente perde, querida. Ai, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. Só se dá valor em alguém quando a gente perde, querida. Ai, eu pude perceber os erros que eu fiz na vida. Só se dá valor em alguém. Automotivo do Pará. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Aconteceu, é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Não dá pra viver. Passar errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Se rosque meus braços. Aqui é Bravo Sá. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Com relação ao nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Esqueceu de mim. saudade estou morrendo. Teu amor volte pra mim. Eu soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão, paixão, paixão. Falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Equipe Bravo Sound, dando um show de potência e qualidade. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer, tem poucas horas de do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Sound, a pressão automotiva do Banda Açaí Pimenta. Ai, tá dedo, hein? Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade. Escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. Fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava, e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a cesta da saudade, a cesta do povão, em Godofredo Viana, no quiosque do Rodô, no Maranhão. E ela toda tímida, me dando bola, e eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. Então não perdi tempo, cheguei junto dela, convidei para dançar e ela aceitou. Foi na festa, sexta da saudade, que eu encontrei a dona do meu coração. Com os DJs Eric Neidilton e Neidilton Maranhão. Foi na festa, sexta da saudade, que eu encontrei a mulher ideal. Foi curtindo com os DJs Eric Neidilton, Neidilton Maranhão, o Gordinho Moura. E agora eu vou pra sexta da saudade com meu amor. E agora eu tô na sexta da saudade com meu amor. É um verdadeiro show. Batidão. Gostou, é claro. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava, e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a cesta da saudade, a cesta do povão. Godofredo

O show de som automotivo no Pará. Eu não consigo entender. Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um século para mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade sem você aqui. E a vida vai, e cada vez você mais longe. E o tempo não passa sem você aqui. Se compara a ti. Eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Ah, eu nunca vou te esquecer. De fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Tinha outro, esse é o lugar. te ver chorar. Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar. Desculpe aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. Desculpe aí, eu nunca quis te ver chorar. Nem piedade, aqui é Bravo Sá. Oh, oh, oh, oh, yeah. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida são incompreensíveis. Hoje sabe o que eu passei. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Manda 007. Oh, oh, oh, oh, yeah. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as vidas são incompreensíveis. Hoje sabe o que eu passei. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Sofri por essa paixão. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Gira mundão só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me... Vamos lá, Bravo Sound. Asas livres, é massa, é 10. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade, ou invade ou me ajude a esquecer. Yeah, yeah. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você.